Você devia ter caprichado menos no beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. Porque eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar. E do que adiantou nada, você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. DJ Juva, o garoto do Melody. GDM Produções. Porque eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar. E do que adiantou nada, você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena. Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena. Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram os meus. Sempre que alguém me perguntava, dizia sinto nada, o amor evaporou, morreu. Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas, o meu coração ainda te procura. Lá vou eu deitar na minha cama, me virar pro outro lado, esquecer, não esqueci. Eu não consegui dormir, não é cafeína, é